chegando agora para o segundo bloco, né, onde vamos debater a etapa de Kentucky da Nationwide Series, etapa que foi realizada no sábado à noite, né? Mais um sábado com duas etapas, ao contrário do que aconteceu na semana passada, quando a prova da Truck Series, que foi adiada, né, foi jogada para o sábado à noite. É, dessa vez a Nationwide, que já estava marcada para acontecer no sábado à noite. É, bom, em Chicago, né, na verdade, que a Truck foi jogada para o sábado à noite, não na... Exatamente, na última semana. Desculpa, que eu me confundi. Achei que estavam passando duas etapas. É, então, a prova foi realizada no sábado à noite, né? Isolada da Truck Series e da Sprint Cup. Portanto, não tivemos pilotos da Sprint Cup disputando essa etapa. É, e nem pilotos da Truck Series também. Então, a gente teve aí alguns nomes diferentes. Tipo Michael McDowell, que até aparece bastante na Nationwide, correndo num carro da Penske. O Justin Boston, que é um piloto da Arca, né, fez sua estreia no carro número 20 da Joe Gibbs, provavelmente acertou um contrato de desenvolvimento aí. E alguns outros nomes e alguns carros aí que deixaram de correr com medalhões, por exemplo, como o 54, que recebeu o Sam Hornet Jr. E outras coisas mais aí. Bom, então já vou chamar o Leonardo para dar os destaques, né, dessa etapa lá de Kentucky. Depois eu e o Elião, essa também ele não pôde acompanhar, viu, só o final da prova, mas ele pode dar uns pitacos aí sem problema algum. Então vamos para a corrida da Nationwide, que aconteceu lá no Kentucky, sábado à noite. Uma coisa interessante ver, nenhum Cup Drive na pista, né, então realmente foi bem interessante para ver até que ponto eles seriam agressivos na pista, sem os medalhões, tipo assim, para não ter desculpa nenhuma. E foi uma corrida bem interessante para todo mundo, principalmente quando a bandeira quadriculada desceu, e desceu para o Brendel Gaugo, a sua segunda vitória na Nationwide Series, em 111 largadas, segunda vitória esse ano de 2014, né, antes, nos outros anos ele não tinha vencido, tinha conquistado uma vitória. Então parabéns ao Brendel Gaugo, mais uma vitória em 2014, sua segunda na carreira, e está aí fazendo um campeonato razoável. Poderia estar bem melhor no campeonato, mas ele fazendo um campeonato razoável, o Brendel Gaugo. Bom, meu outro destaque é o Brian Scott, que vem sempre mostrando uma certa evolução. Não consegue vencer, a vitória ainda não foi dessa vez, né? A vitória ainda não chegou ainda, mas só que para vocês terem uma noção, como ele está muito regular esse ano, das 27 corridas que aconteceram, apenas 10 ele ficou fora do top 10. E olhando aqui, ó, depois só tirando Daytona, de Daytona para cá, que são 11, 12 corridas, apenas uma, né, ele ficou fora do top 10, o resto foi tudo top 10. Então tá aí o ótimo resultado aí pro Brian Scott, né, conseguiu mais um top 5, chegou em segundo colocado ali, beliscando o Brendel Gaugo, e acabou ficando em segundo. E um outro destaque também, pessoal, eu acho que esse aqui, não sei se vocês iriam destacar, mas eu já começo a destacar ele. Que, como eu sempre falo, for para tacar pedra porque merece, a gente taca, for para arrancar elogio, a gente arranca elogio também. É a evolução do Ty Dillon. Ty Dillon que vem evoluindo, vem crescendo no campeonato e faz assim uma manutenção, né? A pior posição dele no campeonato foi um quinto lugar e a melhor posição foi um terceiro lugar, que ele está em terceiro desde o Grande Prêmio, desde a corrida de Bristol. A corrida aconteceu lá na sexta-feira à noite, a Food City 300. Desde aquela corrida, ele tem terceiro campeonato. E desde aquela corrida também, é só top 10. Não terminou fora do top 10 o Ty Dillon. Então, parabéns ao Ty Dillon aí, mais um ótimo resultado. E o meu outro destaque também, pessoal, bem rapidinho aqui, é o Justin Boston, que correu no 20, da Joe Gibbs. E o Mike McDowell, que estava no 22 da Descontentar, né, o carro da Penske, no Fordão lá da Penske lá, fez uma boa corrida também, terminou em oitavo lugar. Então, pessoal, é basicamente é isso mesmo. E parabéns ao Breno Gogo pela sua segunda vitória de 2014 em 111 largadas. Hélio? Então, pessoal, infelizmente eu não pude assistir a prova, né? Só vi o finalzinho. É interessante, né? Eu acho que no início do ano, se você falasse que o piloto que mais venceria pela Richard Childress seria o Brandon Gordon, você se assustaria, né? Porque ele é um piloto veterano, experiente, né? Competiu muitos anos na Truck Series, na Nationwide, mas ele em 2012, 2011, 2012, estava meio perdido, né? Após temporada ruim, né, ali pela German, né, ele assinou com a Richard Childress quando eles absorveram a equipe do Kevin Harvick, fez algumas provas, não foi tão bem assim, daí no ano passado ele assumiu o Truck 62, fez um ano muito bom, até resultados semelhantes ao Matt Crafton, só que ele teve muitos problemas, esse ano subiu para a Nationwide, na minha opinião, só o fato de ele voltar para a Nationwide Series, um bom equipamento, já era um negócio dele comemorar, né? E agora a gente vê ele com duas vitórias e a atitude dele para vencer a prova foi uma coisa de bater palma. A gente que às vezes, muitas vezes, critica alguns pilotos que têm bons desempenhos, só que não tem aquela gana, não tem aquela atitude para vencer no final das provas. O Gogan está mostrando isso, mostra que ele, como a frase mesmo, que ele disse lá, que os cachorros velhos ainda têm alguma coisa para nos dar, para nos deixar, assim, numa tradução meio literal assim. Então, o Gogan mostrou muita atitude, né? Alguns pilotos, como o próprio Sam Horne Jr., se tivesse um pouquinho disso no ano passado, talvez ele estaria com o seu presente diferente do que ele tem hoje em dia. Outra consideração do tempo a ser é a STR, né? Fez sua melhor prova no ano, os quatro carros do top 7, o próprio Cale Conley. E outro jovem, né, com poucas provas em pista de uma milha e meia ali, terminando bem a prova. O Brian Scott, né, o amigo pelo lugar, ele não é o maior fã dele, né, mas até ele está reconhecendo que ele está fazendo um trabalho formidável neste ano. Não venceu, embora a gente tenha tido aqui 14 ou 15 vencedores no ano, mas ele é um dos caras mais rápidos da categoria, os pessoas regulares, sempre às sextas-feiras você vê ele andando sempre primeiro ali, mas falta alguma coisa ainda. Outra consideração que eu quero fazer aqui, né, como o Léo citou, o Justin Bottom, né, bom piloto da Arca, um cara muito consistente, não é aquele talento de se você se assustar assim, mas é um cara que sempre faz um bom trabalho, chega o carro inteiro no final do dia, assinou um contrato com a Joe Gibbs, né, por algumas provas, corre até esse fim de semana, né, o Bottom, levou o carro para o top 10, coisa que gente como o próprio Daniel Suárez não conseguiu fazer, até o Matt Kenseth tem dificuldade com esse carro às vezes, ele terminou bem a prova. E o Rocha Stein, né? Piloto que competiu muito tempo na Truck Series, né? Em times pequenos, teve uma chance na Brad Keselowski, foi bem, quase ganhou corrida, só que estava preterido nesse ano, que estava chutando lata no início da temporada, e quando é chamado para correr na Nationwide Series, ele faz um bom trabalho. É um bom nome para as equipes aí, ou até patrocinadores que queiram investir em alguém, que eu tenho certeza que vai conseguir bons resultados. Seguindo exemplo de gente como o próprio Cole, isso, né, que é um cara que eu sempre gosto de ressaltar, talentoso, mas não tem dinheiro, né? Mas através do seu trabalho, mesmo times pequenos, consegue aparecer bem. O McDowell, tinha que falar dele, né, Léo? Um guerreiro aí, cara que começou bem, foi meio que jogada. Não posso dizer assim, jogar ele nesse campo foi muito mal, mas fez uma carreira sólida por times pequenos hoje, tá aí correndo na Penske, né? Fez um bom trabalho na Joe Gibbs, é um cara também que a gente tem que bater palma, como o Léo falou. É, Pedro? Bom, acho que o Hélio resumiu bastante do que eu queria dizer, na verdade, parece até que ele viu a prova inteira. Bom, a prova, vou falar um pouco da corrida, então, já que ficou difícil eu citar piloto por piloto, já que o Hélio destrinchou muito bem o que eu queria dizer. Bom, a corrida foi dividida em duas partes, né? A gente teve um domínio absoluto do Ty Dillon no início, né? Ele liderou aí uma pancada de voltas. Teve o Galvan, né, liderando algumas voltas no começo, o Ty Dillon depois pegou uma excelente sequência, sendo ultrapassado apenas nas paradas de boxe. Liderou 155 voltas no total. E aí depois a gente teve uma sequência de amarelas da volta 115 para frente aí. E no final a coisa apertou ainda mais. Foram 3 bandeiras amarelas em 10. Em 30 voltas aí, de 10 em 10 voltas, uma sequência de bandeiras amarelas. Aí isso bagunçou um pouco as coisas. O Chase Elliott, muito inteligente, muito bom piloto, conseguiu se colocar no meio dos carros da Richard Childress. Chegou a ameaçar a vitória, que a princípio estaria na mão do Ty Dillon. Mas ninguém contava com o Brendan Gaughan vindo alucinado lá do top team ali, que ele estava andando na maior parte da noite. E ele foi ali, fez uma ultrapassagem fantástica em cima do Elliott e do Dillon. Trouxe com ele o Brian Scott. Coroou assim uma noite perfeita da Richard Childress. Acredito que pro vovô só seria melhor se o Neto tivesse vencido. Mas de qualquer forma colocou os 3 carros nas 3 primeiras posições. Assim, um trabalho fantástico da equipe Richard Childress. No final da prova a gente viu que o Ty Dillon desceu um pouco decepcionado do carro. Acho que faltou alguma coisa no final ali. Ou a falta do ar limpo também atrapalhou ele bastante, já que o Chase Elliott entrou na jogada. O Elliott, eu gosto muito da garra do Elliott, né? Ele quer sempre estar ali na frente, ele quer sempre vencer. Então ele incomodou bastante o Ty Dillon, acabou até trazendo os 2 companheiros do Dillon para a briga. O Regan Smith fez uma prova bem política, né? Terminou ali na 5ª posição, coisa que ele está aprendendo a fazer. E destacar o Cale Conley, né, na 6ª posição, é um piloto novato aí, que veio da East no ano passado e assinou com a Richard Childress para algumas provas no 33, terminou em 6º, mostrando que a Richard realmente estava com os carros afiados para essa prova no Kentucky. A Richard, que ela é meio soberana já nessa corrida da Nationwide no Kentucky, já tivemos vitória do Austin Dillon aí na Nationwide, né, do próprio Ty nas trucks. Então, assim, a Richard tem um acerto muito bacana para esses carros aí nessa etapa do Kentucky. Kevin Harvick também, né, Pedro? Ele venceu. Exatamente, bem lembrado. Com o Harvick também. Talvez um feedback do Harvick acabou ficando pro time, né? Sobre o Gaughan, eu acho que vocês têm que ouvir o que o Hélio Lima disse. Exemplifica bem isso. Um cara que ficou meio jogado ali depois daquela temporada de 2003 das trucks, quando de uma forma até desleal acabaram tirando o título que era praticamente dele em Miami, né? Para quem não conhece a história, é interessante pesquisar um pouco, mas o Gaughan tava com tudo para ser campeão, tinha feito uma excelente temporada, mas não tinha conseguido o número de pontos suficientes. Até porque outros candidatos, tipo o Ted Musgrave e o próprio o Travis Klepp, que acabou campeão, né? Vinham muito bem também. E a equipe rival dele, a equipe do Travis Klepp, agora não vou me lembrar o nome do proprietário, tem até uma cena engraçada depois da entrevista, que o Brendan Gaughan manda o dono dessa equipe beijar a bunda dele e tal. O cara colocou 5 ou 6 trucks na corrida com a intenção de prejudicar o Brendan. Perdão, não era da equipe do Travis Klepp, era da equipe do Musgrave, o cara. Colocou 5 ou 6 trucks aí e por fim ele conseguiu que uma truque batesse e acabasse arrancando o Gaughan da prova, que tirou a chance dele de título. Mas aí depois ele ficou perdido. Sempre ele correu com patrocínio da família, na verdade, né? Então beliscava um negócio ali, um negócio aqui e tal, mas sem grande expressão. E quando ele acertou com o Richard Childress para correr nas trucks, que eu acho que é o território do Brendan Gaughan, na minha opinião, é as trucks, ele viu uma oportunidade de subir para a Nationwide e não está decepcionando de forma alguma. A gente não pode tratar essa temporada dele como decepção, sim? Eu acho que o Leonardo vai concordar comigo. Assim, eu vejo o Gaughan como um sobrevivente, né? Porque ele é um cara de uma geração que foi muito prejudicado por essa crise que a gente teve em 2007, 2008. Muita gente que veio com ele depois dele acabou virando história, né? E até o perfil dele, ele não é um cara do Sul, né? Mas até o jeito dele de ser, de se portar, é de um piloto real da NASCAR mesmo. Um piloto tipo, é, regular com a própria Busch Series, como era antigamente, né? Eu acho que o Golf é um piloto muito velha escola, né? Estilo, aquele jeito ali. Tipo, o cara não é o mais talentoso, não é um cara espetacular, mas é um cara que tem toda uma técnica, tem toda uma experiência e um respeito dos adversários por ele. Eu vejo ele assim, eu vejo um cara que meio que representa uma... A gente vê da Truck Series, né? Essa mudança de perfil dos pilotos, né? Muita molecada, até na Mission Art Series, essa dificuldade de alguns pilotos continuarem competindo em um bom equipamento, eu vejo o Golden um representante de uma época que... Uma época que meio que tá ficando para trás na categoria. Depois eu queria que o Léo falasse sobre isso aí, ele deve ser só pra, muito só para reforçar o que eu tava falando, realmente foi o Travis Kuepper que foi campeão em 2003, e a equipe era do Jim Smith, e realmente era o Ted Musgrave, que era o piloto que brigava pelo título, e o Ted não foi bem, apesar do o esforço do Jim Smith para tirar o título do Brendan Gaughan, se converteu em um não título da equipe dele, porque o Travis Kuepper corria pelo Coulter, né, pelo Steve Coulter, então assim, ele não conseguiu encaixar o carro dele como campeão. Mas na prova, para bloquear o Brendan Gaughan, que vinha na liderança do campeonato, o Gaughan terminou em quarto, 40 pontos atrás, porque ele terminou a corrida com um acidente, no caso dele, ele terminou a corrida em 29º. Nessa época, o vencedor marcava 185 pontos. E ele terminou a 40, né, na liderança. Então, se ele tivesse terminado à frente do Travis Kuepper, ali em sexto, sétimo, até mais para trás um pouco, ele tinha sido campeão, décimo. O Kuepper terminou em sexto e levou o título. E o Jim Smith colocou uma, duas, três, quatro, cinco trucks na prova. E duas trucks dele se envolveram em acidentes e uma tem um vídeo claro aí, quem quiser procurar é a Ford 200 de 2003. Tem vários lances no YouTube dessa prova e tem até esse vídeo que o Brendan Gaughan tá puto pra cacete, que ele pede pro Jim Smith dar um beijo na bunda dele, alguma coisa do gênero assim, é uma gíria lá dos Estados Unidos. E aí, depois disso aí, o Gaughan perdeu um pouco o foco, mas... Agora parece que ele está recuperado e ele é um cara icônico mesmo assim. Eu acho que é um nome que a gente ainda tem que zelar e acho que ele tem muito para dar ainda para a NASCAR, tanto na Nationwide eu não queria vê-lo, de fato eu falo. Eu queria ele disputando a Truck Series, até porque ele já está com 40 anos, né? Vai completar 40 anos. Então seria mais interessante vê-lo na Truck Series. Mas mesmo assim, de qualquer forma, uma vitória num circuito misto, talvez um pouco surpreendente, mas na estratégia. E essa aí uma vitória para coroar mesmo um trabalho assim, vindo mais de trás um pouco. E ele largou na frente, né? Mas ele andou a grande parte da prova no top 10 ali, mais para trás do top 5. E aí, na hora da verdade, ele apareceu como um foguete lá, passou os dois sem tomar conhecimento e venceu de forma até merecida pela ultrapassagem que fez no final da prova. Então, Leozão, você quer falar alguma coisa do Brendan? Leozão deve ter dormido, por isso ele não está podendo falar. Um detalhe, Pedro, nessa prova Ford 200, acho que foi até com você que eu comentei uma vez, o pessoal deve lembrar do Bud Rice, vencedor da Indy 500 de 2004. O Bud, em 2013, ele estava chutando lava na Indy e foi tentar a sorte nas transmissões, ele competiu. Foi até na prova 88 do Matt Capitol, né? Essa prova o Capitol correu na 98, se não me engano. Só que aí, um acidente do Kenny Brack na última prova da IndyCar naquela época, da IRS, ele acabou sendo chamado pelo time do Bob Real. Lá ele venceu a Indy 500, fez um bonito e está vivendo isso aí até hoje. Ainda sobre o Brendan Gaughan, o que eu acho interessante, como você tem, é que, se a gente olhar o perfil do grid da Nation Art Series, o Bono talvez seja o piloto mais velho, assim, da categoria, né? E até o perfil dele, porque o Sadler, que seria também o mais dinossauro, né? Ele tem um perfil totalmente diferente, né, do Bono, né? Que é um cara, o Sadler é um cara que já correu no Sprint Cup, né? Por vários anos, venceu corridas. O Bono não, o Bono é um cara que a vida inteira militou na Truck e na própria Nation Art Series. Teve poucas chances no Sprint Cup. Pra gente ter uma noção, assim, como que ele é um, digamos que ele é um animal em extinção, Com assim, de certeza. última geração. Ele só não é ainda um dinossauro mais antigo, assim, ele não é de um Cretáceo, ele deve ser um Jurássico, porque o Morgan Shepherd ainda corre, né? Às vezes um Jeff Green, um Mike Harmon da vida aí. Não, Mas. esses aí estavam com Zeus lá quando criou o universo Mas lá. dos caras que estão andando um pouco mais na frente, sem dúvida, ele e o Cedro, né? Bom, o Ross Chastain, cara, foi perfeito, esqueci de mencionar, o Hélio falou também. Ele ficou ali no top 20, tal e coisa, cozinhou o galo, no final apareceu no top 10, com esse carro do Shigeaki Hattori aí, que não é uma maravilha, né? Mas ele está fazendo resultados, tá beliscando, é como eu digo, o importante é estar na pista. Até spoiler, o Ross Chastain já foi ser. Então, é bem bacana ver isso aí. E o Justin Boston andou muito bem na Arca, merecida a chance dele na Gibbs. Tem patrocínio, né? E vai até correr em Dover novamente nesse carro número 20. Então, assim, eu fico animado com isso. De estranho, eu só acho que a Gibbs deveria solidificar alguém, porque a Gibbs está passando um monte de gente na mão dela, de pilotos com talento, e ela vai abandonando os caras, vai fazendo como a Michael Autry Racing costuma fazer. Eu não sei se deve. Eu começo a pensar que isso é culpa da Toyota, que quer descobrir um monte de medalhão e acaba não fazendo ninguém decente, né? Porque esse 20 da Gibbs aí também passa Drew Herring, passa Bubba Wallace, passa Eric Jones, passa Justin Boston. Então, assim, vira um negócio que não define nada e a gente só vai vendo nomes surgindo e nada acontecendo. Sim, O Hélio. curioso de tudo, Pedro, é que duas coisas. A primeira é que o Dani Soares, eu também não pude acompanhar a prova de Chicago, mas ele competiu no carro da Red Racing, né? E no segundo carro. E o Correto. Dani ano que vem, pô. É uma coisa até bizarra. Mas o outro detalhe que eu queria colocar, eu não vi a prova, mas eu queria muito ver um piloto comum da Sprint Cup, competindo com equipamento da. Fazendo uma ou duas provas no equipamento da Turner. Para ver se para a gente ter um parâmetro para saber qual que é o potencial desse equipamento, porque a gente vê o Chase Pearson quando entra para correr no segundo carro, quando o Larson está e o Dino, porque dá a impressão minha, às vezes, vendo as provas que o Larson faz na National Series, que ele deve trazer um ape para esse equipamento que é impressionante, porque parece que esse carro na mão do Larson era um carro para ganhar corrida. Na mão de qualquer outro piloto, é um carro para andar no top 10 e olha lá, né? Eu tenho muita essa impressão porque quando a gente vê ele competindo, você nota que o carro não tem o mesmo nível do equipamento da Junior, por exemplo, né? Tanto Tardino, né? Dá muita essa impressão, né? Não sei sua opinião sobre isso, mas seria Então, interessante tirar um tira-tempo. nessa prova foi até bacana de acompanhar isso aí. Você vê que o carro número 42 realmente ele é melhor do que o carro número 31. O Dylan ele tem um bom potencial de evoluir o carro no decorrer da prova, coisa que algumas vezes o Kyle Larson faz, quando já não pega um carro já melhor acertado. Mas eu acho que assim, o que a gente consegue ver é muita inexperiência do Dylan com o equipamento. Coisa que a gente viu com o Nelsinho também no ano passado, a gente citou isso bastante vezes. Mas o Dylan não acho que ele. Mas o Dylan eu vejo uma vantagem, que ele consegue passar o que ele está sentindo do carro para o chefe de mecânicos dele e no decorrer da prova as coisas melhoram. Ele chegou a figurar ali no top 10, ali na posição em nono, em oitavo. Brigou ali no pelotão e tal, mas aí no final da prova ele acabou perdendo. Eu não sei se foi por pneus, o que que aconteceu, mas ele perdeu o rendimento no finalzinho da prova. Ele andou bem a prova inteira, correu até de forma limpa, vamos colocar dessa forma assim. O Chase Pistone, que acabou fazendo uma lambança lá, causou um amarelo e tal. Mas, sim, o Larson, na minha opinião, o Larson traz um diferencial a mais pro carro. Então, por isso que com ele o carro anda melhor. Mas quando o carro não é bem nascido, ou quando, não sei se o Larson não se adapta a algumas pistas, você vê que o Dylan anda perto dele. Então, assim, eu acho que tem muito do time e tem muito também do piloto, do feedback do piloto. Se for ver, por exemplo, o Kyle Larson tem um 13º em Richmond, né? Que eu quero até ver a posição que o Dylan terminou aqui pra gente dar uma comparada. É, Richmond 2, o Carlo foi 13º e o Dylan foi 11º. Então talvez uma pista que o Dylan se aclimatou melhor, né? Pode ser alguma coisa desse tipo aí, eu acredito. Mas é, quando o Dylan vai no número 42, ó, ele tem um 8º em Mid-Ohio, um 9º em Iowa, aí ele tem um 26º em Elkhart Lake, né? Que foi aquela prova que ele acabou tendo problemas no carro. Largou na primeira fila. Isso, em Iowa ele foi 11º de novo, e aí depois os resultados são todos do Kyle Larson. O Larson tem como pior resultado um 30º em Talladega. É, ele chegou atrás do Krasniewski em Daytona, mas eu não quero falar em Super Speeds, até porque esse resultado em Talladega aí foi motivado por acidente. Peraí, resumindo, pelo que eu vi, o Larson tem 22 largadas, 18 top 10. Ele só não teve top 10, acho que em duas provas que ele teve acidente, foi Talladega. É, o Watkins Glen, Bristol, Talladega e... Na pista foi só Richmond. É, em Richmond. Né, em Watkins Glen misto, mas ele terminou a prova na volta do líder. Né, e Talladega ele terminou correndo, mas ele bateu, na verdade, né, ele teve diversos problemas. É, e Glen... É, em Bristol ele bateu, em Bristol ele bateu mesmo, ele abandonou. O único abandono dele de verdade é em Bristol, tá? Que ele chegou a liderar a prova. Mas assim, quando o Dylan vem no 42, talvez a coisa melhore um pouco. Mas eu acho que é a inexperiência do Dylan. Não sei, eu acho que assim, o passo já foi dado. No caso do Dylan, como ele tem só 18 anos, é muito novo, não acho que seria interessante ele voltar para Truck Series. Eu acho que deveriam tentar fazer a manutenção dele. Ele está evoluindo, os resultados dele vêm melhorando. Ele tem que tentar ficar longe de confusão, mas eu tenho gostado bastante desse final de temporada dele. É, bom, Hélio, será que o Leonardo voltou? Leonardo? Ah, enfim. Opa, tô aqui, não, tô aqui, ó. Aqui é pô da Laika. A Laika tá chorando muito. Beleza, fala sobre o Dylan, Leonardo. Ah, então, já caiu pra falar dele, né? Então, o Dylan, eu sinceramente não vi evoluções no Dylan, não consegui encaixar, fazer boas corridas no Dylan. Pra mim, pode ser a pressão toda de um primeiro ano, né? E cai justamente sendo um companheiro de equipe do Kyle Larson. E querendo ou não, vai sempre se comparar ele com o Kyle Larson. Então, assim, ainda o Dylan ainda não conseguiu emplacar boas corridas ainda, bons resultados ainda. É, quando ele pega esse carro 42 aí, ele conseguiu só um nono e um 8º lugar com esse carro 42, quando o Dylan pega ele. Então, assim, são sem muitas evoluções, né, o Dylan Krasniewski. Eu não diria que é mal para um inexperiente. Esse que é o negócio que nós estamos debatendo. Ele não tá mal. Você entendeu? Eu acho que ele é afobado demais. Coisa que até a gente já comentou em outros programas. Que até o próprio Ganassi foi, lembrando que ele é piloto da Ganassi, tá? É. O próprio Ganassi foi e falou, não, menino, ó, o negócio é assim, tem que ser mais calmo e tal. Mas é que ele é um moleque de 18 anos, na verdade, né? Ele não era um cara que, se vamos mal comparar, assim, teoricamente, com o Nelsinho, no começo da temporada muita gente queria comparar, o Nelsinho tem experiência de Fórmula 1, de não sei o que lá, pula-pula da estrela, e o Dylan não, o Dylan saiu das KNs lá, ganhando tudo, sendo o rookie do ano em todos que ele participou, e foi lançado lá porque tinha dinheiro, o patrocinador queria e tal, só que ele tem 18 anos, ele é impaciente, ele é afobado, e ele comete erros. Isso aí eu não posso negar. Eu todo mundo sabe que eu sou fã do trabalho dele. Mas, assim, eu vejo pequenas evoluções. Eu tô até dando uma olhada nos números aqui. Se for olhar no geral, ele não tá. Ele larga muito bem. Ele tem uma média de largada aí de 11.9 e uma média de chegada de 18.2. Né? Poucos top 10, eu acho, que o Dylan tem só. Ele podia terminar mais provas no top 10. Só que quando ele põe o carro com o carro 42, a média dele é bem melhor. Com o carro 42 ele tem um 12º, um 8º, um 9º, é um 26º em Elkhart Lake, o carro quebrou, na verdade, se a gente não pode esquecer, que joga a média um pouco para baixo, um 11º em Iowa, que foi a primeira dele no 42. Então, assim, ele deve ter uma média ali de 13º lugar, 13º, 14º. Não a média que ele teria no 31 aí, que deve dar, como esse time, deve dar um top 20 aí. Então melhora alguma coisa sim, o carro para mim é um pouco melhor, mas ele precisa evoluir em termos de feedback para a equipe, ele consegue já ajustar o carro no decorrer da prova, melhora, passa a andar na frente e tal. Ainda fazem algumas escolhas erradas, por exemplo, como em Chicago, optaram por trocar só dois pneus, aí ele acabou tendo aquele contato com o Brandon Gogan, que até ficou aquele drift dos dois de lado lá, que muita gente falou. Mas, assim, também, talvez decisões da equipe, decisões dele próprio mesmo, e acertos errados sendo passados e tal. Mas ele tem que ir melhorando devagarzinho. E, como eu disse, eu acho que o certo é fazer a manutenção dele na Nationwide Series no ano que vem. Espero que o Kyle Larson não faça full-time, talvez tragam o Chase Pistone para um possível carro 31, já que a Target também tem interesse no Dylan Kwasniewski. E aí seria bem bacana ver como é que ele seria o comportamento dele nessa segunda temporada dele. O errado foi que ele deveria ter feito truque pelo menos umas 5 ou 6 provas no ano passado. Concordo. No finalzinho do ano passado ele devia ter andado de truque, não fizeram isso. Ele acabou sendo campeão da East lá e tal, e ninguém não deu atenção para isso. Então jogaram ele na Nationwide, ele foi lançado, diferente do Lars, que havia feito provas de truck antes, e Arca também, antes de entrar na Nationwide Series. E é isso, é um guri novo, vai aprontar muito ainda, só que é rápido pra cacete. E se tiver um carro de médio para bom na mão, ele vai andar bem. Eu acredito. Eu queria saber uma opinião de vocês rápido. Tudo bem, a gente tem várias experiências, o Chase Elliott, não dá nem para falar que ele fez esse ano, mas talvez vai ser campeão, até com muita chance. Mas a gente vê, cara, o Chris Buescher, eu acho que eu não vi o resultado dele aqui no sábado, mas. Ele terminou em sete. Ele era uma surpresa, porque para muita gente que não acompanhava o Buescher, que talvez é um piloto. Os grandes fãs do Brasil aqui é conhecido, né? Ele está fazendo um ano muito bom, levando em conta a bucha que ele trouxe na equipe do Jack Walsh, que já não vem bem há um tempo na Nationwide Series. Um time com 3 operações, um time que ano passado mal conseguia ter um carro competitivo, que era do Gravel Bane. Ele está dando o Paulo bem direto, até no sábado eu vi uma publicação no Facebook lá, para mim uma coisa lá, me lastimava para o Jack Walsh. A mídia dele lá falando no Facebook que o time estava feliz com o sólido top 15. Porque eu acho que é deprimente você ver um time que foi bicampeão da categoria, o time 6, eu falo, com esse tipo de rendimento. Qual a opinião de vocês sobre o Chris Buescher? Porque para mim eu acho que é um dos destaques gerais. Porque a gente colocar como destaque nesse ano da Short Series é complicado por causa desses fatores. J-Zero, esses caras todos. E antes do Hélio, do Léo falar, aí você vai e puxa o Chris Buescher e fala, mas é um cara que foi jogado agora. Cara, ele tem 5 anos de Arca. Entendeu? Esse que é o grande negócio dele. E é talentoso, é um bom piloto. Só que tem milhagem, né, cara? O cara tem 57 largadas de Arca. Então, assim, é bem experiente. Inclusive, venceu 10 provas, né? Das 57 que ele largou, 10 ele venceu. Então, além de ser talentoso, ele tem milhagem, né? Então, acho que ele sofreu um pouco no começo da temporada, mas a adaptação dele foi mais fácil, talvez, do que do próprio Dylan. E falando do Chase Elliott, que é um fenômeno, a gente não pode deixar. Também a gente não pode deixar de mencionar que tem todo um aporte da Hendrick por trás. E além de também que ele veio fazendo Arca, veio fazendo truck no ano passado, então já entrou com mais bagagem, mas assim, em termos de talento, eu não queria comparar o Chase Elliott com o Dylan de jeito nenhum, que o Chase Elliott está acima dele um pouco. Eu acho que em anos, se o Dylan continuar trabalhando sério e evoluindo, talvez pode ser um cara que bata de frente com o Chase Elliott no futuro, mas por enquanto, sem comparações. Mas o Chris Buescher, é interessante falar, que ele tem 5 anos de arca, né? Então, querendo ou não, tem experiência em ovais grandes e tal, isso aí é bem bacana. Ele corre lá desde os 16 anos. Então, o Chris Buescher, já falar um pouquinho dele também. O Chris Buescher vem mostrando uma evolução muito grande mesmo, na Nationwide. É, só para falar da arca, Pedro, o Chris Buescher, ele tem 57 largadas em 5 anos. Ele é o campeão de 2012, foi vice em 2011. O Chris Buescher, então assim, o Chris Buescher não é um cara bobo, não é qualquer um. Ele tem 10 vitórias lá na arca, uma média de 2 vitórias por ano, mas no ano que ele foi campeão ele venceu 4 corridas no ano que o Chris Buescher foi campeão. E falando dos números dele da Nationwide aí, é um número bem interessante, bem curioso, né? Ele havia feito 9 corridas antes. Em 2013, 2011, né? Em 2012 ele não correu, porque ele lutou pelo título lá na arca. Então, assim, ele havia conseguido apenas 2 top 10, e agora esse ano fazendo fundo, já conseguiu uma vitória, 3 top 5. Lembrando que top 5 esse ano para National Archers está sendo vendido a preço de ouro, 11 top 10 do Chris Buescher esse ano. Então, assim, eu vejo uma evolução grande do Chris Buescher, vejo um Chris Buescher mais, cada coisa que passa, mais solto na pista, a cada coisa que passa, ele melhorando a cada corrida, e vamos lembrar também, né, que a Roush esse ano vem sofrendo, eu vejo a Roush com certas limitações, não é mais aquele time forte, aquele time que realmente tem bons carros para poder lutar pelo título ou lutar por qualquer vitória aí, qualquer pista que apareça, não apenas determinados tipos de pistas, né? Eu vejo aí que faz um tempinho aí que a Roush não consegue dar bons carros aí para os pilotos dela aí, e principalmente carro forte para lutar, né? Aqueles canhões que são os carros dos Cup Drive, quando aparece na corrida da National Archives. Elião? Desculpa, pessoal, estava vendo um assalto que está ocorrendo aqui no Morumbi, no estádio do Morumbi. Então, é assim, né? A única prova que eu me lembro em oval, que eu vi, em prova normal, que eu vi a Roush com alguma chance, foi o Trevor Bain, acho que em Chicago, né? Uns 2, 3 meses atrás, mas ainda assim foi por uma estratégia maluca que eles adotaram lá e quase que ele venceu. É isso mesmo. Beleza? Vamos pro campeonato, né? Exatamente, meu amigo Hélio, até que enfim você falou uma coisa boa. É, campeonato, vamos lá, até tô perdido aqui, deixa eu me localizar, campeonato achei aqui. Bom, campeonato, Chase Elliott vai com uma folguinha razoável, né, para o campeonato, agora também restando 6 etapas, assim como a Truck Series. O Chase Elliott lidera com 992 pontos, 20 a mais que seu companheiro de equipe, o Regan Smith. O Ty Dillon é o terceiro, 38 pontos atrás. O Brian Scott, que eu acabei nem falando, mas o Hélio falou realmente o que eu penso sobre o Brian Scott, assim, eu não sou muito fã dele, mas o cara está se encontrando, então a gente também não pode só ficar pegando no pé do cara a temporada inteira. Ele vem evoluindo muito bem. Não concordo com a questão de merecimento de vitória ainda para o Brian Scott, porque o carro ele está tendo para vencer, então está faltando alguma coisinha. Pode ser até que belisque uma até no final do ano, mas para trás eu acredito que ele ainda não mereceu ter vencido. E o Elliott Sadler vem em quinto, 61 pontos atrás do Chase Elliott. O Chris Buescher é o sétimo, mesmo com a largada a menos. E o Brandon Gaughan é o oitavo. O Brandon Gaughan tem 2 abandonos, assim como o Trevor Bain. O Ryan Reed é o nono, o James Buescher é o décimo, apesar de uma temporada sem top 5 do James Buescher aí, né? Apenas 2 top 10, uma temporada meio, eu considero, fraca do James Buescher. Mas ele está no top 10 ali, e o Dylan é o 11º, à frente do Lando Kessler, por 8 pontos aí. e 30 atrás do James Buescher. Eu acho que a briga do Dylan agora é para entrar no top 10. Na minha opinião, o campeonato está entre os dois carros da Junior. Como o Chase Elliott não erra muito e tem poucos problemas, eu colocaria na conta dele já o campeonato. Vai ser difícil para o Regan Smith buscar essa diferença de 20 pontos aí, mas essa pontuação é muito sinistra e tudo pode acontecer aí. Lembrando que nenhum desses abandonou, mas o Regan Smith tem dois top teams a mais do que o Chase Elliott. Para o Ty Dillon, praticamente impossível buscar o título, a não ser que os dois da frente dele deem muito azar e a Richard Childress continue entregando esses foguetes que correram no Kentucky, tanto para o Dillon quanto para o Scott. Aí. Do mais, o campeonato é interno da Junior Motorsport. Ao saber se o Chase Elliott vai se tornar o primeiro rookie do ano campeão na história de uma categoria nacional da NASCAR, coisa que ninguém fez até hoje, ou se o Regan Smith vai quebrar a maldição do Elliott Sadler e ser campeão. Sim, ele vai quebrar. O Chase Elliott vai ser o primeiro rookie do ano, primeiro rookie a vencer um título na Nationwide. Vai ser complicado o Regan Smith tirar esse título aí dele aí, porque os dois estão andando muito próximos nas corridas. Mas tudo pode acontecer, né? Mas assim, eu coloco uma certa vantagem aí pro Chase Elliott. 60-40. Do resto aí para baixo aí, é só para a luta, para ver que realmente quem vai conseguir a mesa lá no jantar, no Banquete Awards 2014. Então, tá parecendo o Tour de France, né? Chegando ali na última semana, o líder já abre uma diferença ali, fica só administrando. Pessoalmente, vai ser bem interessante, porque, como o Pedro falou, né, já citei, essa pontuação da NASCAR pode ser fatal. E outro ponto, né? O Chase Elliott, ele é um cara muito eficiente, quando ele tem chance, ele não perde, mas a gente não viu ele sofrendo pressão. Pode ser que, não estou jogando praga nele, mas eu estou falando que pode ser que chegue em Phoenix aí, até em Holmes, ele tenha que se recuperar, ou aconteça uma dessas coisas, sabe, o seu time está ganhando de 3-0, parece que está ganhando, o time faz 3-1, 3-2, aí o jogo fica totalmente. Pode entrar muito essa questão psicológica. Eu acredito que a personalidade do Chase, ele é a prova disso. Eu acho ele muito forte psicologicamente, mas como ele é muito novo ainda, né, 18, 19 anos, e o Regan Smith, querendo ou não, ele é um cara que tá de franco atirador, né? Querendo ou não, em 2015 ele tem esse carro aí, tá no lucro, né? Possa ser um fator, mas a tendência é o que o Léo falou, é se eu ficar com o Hulk do ano. Né? Não tô jogando praga, beleza, pessoal? Beleza, tranquilo. Mais alguma coisa, Nationwide? Não, beleza. Tá cercado e encerrado. 100%. Leão, mais alguma coisa ou não? Só isso. Só pra deixar claro que eu não tô jogando praga do moleque, tá? Se tem algum problema aí, não vem me contar. Fala aí, ô Hélio Cedro. Tem uns piores que você aí, o meu amigo Hélio, na mídia brasileira aí, pra jogar praga. Fica tranquilo. Bom, então é isso aí. Vamos finalizando esse segundo bloco. Daí a gente volta no terceiro bloco pra falar da etapa da Sprint Cup. E depois para o bloco de perguntas.